Olha o Max tocando a putaria aí, ó. Caralho. Quando ele toca, geral sabe, né? Olha a putaria. Alô, nova, caralho. Poderia falar com o Tim Max? Incorporo que te bengala. Lá vai chibatada, lá vai chibatada, lá vai chibatada, lá vai chibatada, lá vai chibatada na chana dessa tiraba. Lá vai chibatada na chana dessa tiraba. Vou estourar champanhe de leite na boca dela. Vou estourar champanhe de leite na cara dela. Vou estourar champanhe de leite na boca dela. Vou estourar champanhe. Poder aqui em São Paulo, tá ligado? Senhoras. Alô, poderia falar com o Tim Max? Eu sou DJ Max, mané. Só faz só pra bandida e pra piranha dançar. O vulgo dele é malvadão, conhecido pela navinha. Que ela quer? Viro. Que ela quer? Viro. Que ela quer? Viro. Viro. Viro. Que ela quer? Viro. Que ela quer? Viro, que ela quer? Viro, viro, viro. Dela incorpora Elisa Chance, eu incorporo que te bengala. Dela incorpora Elisa Chance, eu incorporo que te bengala. Lá vai chibatada, lá vai chibatada, lá vai chibatada, lá vai chibatada, lá vai chibatada na chana dessa tiraba. Lá vai chibatada na chana dessa tiraba. Vou estourar champanhe de leite na boca dela. Vou estourar champanhe de leite na cara dela. Vou estourar champanhe de leite na boca dela. Vou estourar champanhe de leite na cara dela. Que ela quer? Viro. Que ela quer? Viro. Que ela quer? Viro. Viro. Viro. Que ela quer? Viro. Que ela quer? Viro. Que ela quer? Viro. Viro. Viro. DJ Max, porra, tá impossível, senhoras.